Oliveira do Hospital há um espaço que se preocupa com a beleza, mas muito mais com a saúde dos seus clientes, sobretudo mulheres. Trata-se do Centro de Estética Marta Monteiro, que amanhã, dia 8 de abril, realiza um Open Day, um dia aberto em jeito de comemoração do 3º aniversário e também com vista a uma maior divulgação dos serviços que disponibiliza. É na primeira pessoa que é responsável que dá nome ao Centro de Estética Marta Monteiro. Fala do projeto que iniciou há 3 anos em Oliveira do Hospital e que é hoje um nome de referência no concelho e na região. Assim acontece pela aposta na qualidade do serviço e dos produtos utilizados, porque mais importante do que a beleza é a saúde. O Espaço Marta Monteiro foi aberto, como disse, há 3 anos ao público, com o conceito de não só atuar na área da beleza, mas também a área de saúde, que é muito importante. A nossa área é uma área que está ligada diretamente à saúde e temos de ter, para além da beleza, essa noção, que é o que eu quero passar e tento passar sempre às minhas clientes. Tenham cuidado, olhem mais, vejam do local, o profissional, a limpeza do espaço e, na altura, os produtos que utilizam, que é muito importante, a qualidade, de onde vem, questionem, perguntem. Quando for realizar um tratamento, tenham atenção, façam todas as perguntas, porque a gente mexe mesmo com a saúde das pessoas. Em primeiro lugar, mais importante. Em segundo, a beleza. Vocacionado para todos os trabalhos de estética, o Centro Marta Monteiro está igualmente habilitado para várias terapias e tratamentos do corpo. Para o efeito, a preocupação do espaço foi de se fazer rodear das melhores parcerias. Foi uma opção minha trazer a Andrea Valon. Conheci na altura que fiz um estágio, realizei meu estágio em Tondela, trabalhei diretamente com a marca lá, gostei imenso. E decidi trazer para cá porque era uma marca que não havia na zona, na área de Oliveira do Hospital. Eu digo, então vou investir na marca. Marca de cosméticos. Os outros parceiros são a Depilclum, líder em depilação a laser, e os Formas IU, que é a parte de tratamento de corpo, como a cavitação e radiofrequência. Essa parceria funcionou muito bem, tem ótimos profissionais. É isso que eu pondero, né? Em primeiro lugar, para acompanhar o meu nome. Ótimos profissionais, bons resultados e confiança mesmo. Para dar a conhecer os serviços que presta e as suas marcas parceiras, o Centro de Estética realiza amanhã, em dia do 3º aniversário, um Open Day, um dia aberto. O objetivo é de proporcionar uma maior divulgação do espaço e convidar potenciais clientes a experimentar os serviços e as marcas parceiras. Abranger mais outras pessoas, não é? Apesar, agradeço a todas as minhas clientes que tentam divulgar, tentam passar, mas como ainda vem a pessoa que entram e que não sabem onde eu estou localizada, dar conhecimento que eu estou em Oliveira do Hospital e que venham cá e que falem comigo, experimentem o meu trabalho, experimentem os produtos. E o objetivo mesmo do Open Day é dar a conhecer mesmo o meu setor de trabalho, as parcerias, com quem trabalho, o que uso. Um Open Day no Centro de Estética Marta Monteiro, que acontece já amanhã, dia 8 de abril, um dia aberto, então, para assinalar estes 3 anos deste espaço de referência em que alia a beleza à saúde. Um Open Day aberto, então, a todos os potenciais clientes daquele espaço.